só quero é sorrir e cantar a toda hora e assim poder ser feliz. Como sou feliz agora quando canto pra vocês. A alegria vem à tona, toma conta do meu ser. Meu canto é pra não sofrer. Um poeta infeliz é quem nunca soube amar e hoje pra ninguém chorar. Vamos cantar e dançar e hoje pra ninguém chorar. Vamos cantar e dançar. Claudinho Bochecha. Lá do outro lado dizem que é só terror, que São Gonçalo, Niterói não tem valor. Besteira, mano, isso é bobeira. Não menosprezem a massa funkeira. Meu papo é firme, não sou de falar caô. Tá ligado, mas vai devagar quando falta aquela das antigas pra tu ver. Vai zoar, vai tremer. Niterói, São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo. Se você se ilude com a chegada de um amor, corpo quente, tá dormente só pra dor. Maneiro, gosto do seu tempero. Acreditar, faz um sonho verdadeiro. Do outro lado dizem que é só terror. A violência tá vencendo o amor. Onde vou eu vejo a morte de um ser. Mãe chorar, pai sofrer. Espera, São Gonçalo. Morro do estado, Arsenal tem seu valor. Mangueira, Tuiuti, Palmeira, fora é o Cocotá, Lumia e a Mineira. No Pudinho de Itaquari, o Cordovil, lá vem a Otto com a Playboy e Lote Mil. Tem Manguinhos, tem Campinho, tem Sapê, mas quem quer pirão, fubá, Lodendê. Itera São Gonçalo. Itera São Gonçalo. Itera São Gonçalo. Itera São Gonçalo. Itera São Gonçalo. Itera São Gonçalo. Itera São Gonçalo. Itera São Gonçalo. Itera São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo.